precisamos conversar, decidir o que vai ser. Essa é uma briga de momento. Alô, Vini, tamo junto. Ou separação, você tem que me dizer. Quero ouvir da sua voz, me falando frente a frente, o que vai ser de nós. O que eu não posso é ficar esperando por você, sem saber se vai mudar ou vai me esquecer. Você tem que me dizer se me quer ou vai abrir. A indecisão me mata, você tem que decidir. Vai, se seu amor acabou, diz pra mim. Mas não me deixe assim. Eu sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer, mas com o tempo vou parar de enlouquecer. É pior. Diz que está na hora desse jogo se acabar. Se é pra ficar assim, prefiro terminar. Mesmo te amando, posso te dizer adeus. Mas mesmo te dizendo adeus, eu preciso saber de uma coisa. Como vai você? Eu preciso saber a sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz tão esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Quem souber, canta forte aí, vai. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto te fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você.